a sua rádio onde você estiver. Bom dia, ouvintes do Mulheres Transamérica. Damos início ao nosso programa de hoje com muita alegria, esperando o carnaval que já tá chegando. E olha, o nosso bate-papo tá super na moda, porque a gente vai falar com a Evelyn, a nutricionista que a gente já conhece, sobre hidratação. Quem quer saber tudo sobre hidratação, acompanha a nossa programação, entre em contato conosco através da fanpage Transamérica Foz, através do telefone 3028-2828 e pelo WhatsApp 98828-2828. Vamos começar então com as músicas. Quem que curte carnaval que não aproveitou a famosa música da Cláudia Leite, Bola de Sabão? É muito gostoso, então nós vamos curtir para dar início à nossa programação de hoje. Vamos lá! Mulheres Transamérica. Tanto te ver, vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi, talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde, queria ter uma nave, pra te levar pra dar um rolê, nas nuvens, e te vestir com a luz do sol, te beijar infinito, admirar as suas asas. Cabeça e o coração, né, Evelyn? Bom dia! Bom dia, queridas ouvintes da Rádio Transamérica! Muito bem! Evelyn, eu tinha explicado antes para as nossas ouvintes, né, que o tema de hoje é hidratação. Então, as pessoas aí estão se preparando para esses dias que vem de carnaval, bastante folia. Aqui na cidade tem algumas festas que se mantêm. Então, pode começar! Explica pro pessoal o que, que é essa ideia de hidratação, como que funciona isso pro nosso corpo, até porque a maioria do corpo é água, né? Isso mesmo, Joyce. Então é importante relembrar por que nós devemos consumir os líquidos, né? Qual é a função delas no nosso organismo? Então, primeiramente, o nosso corpo ele é constituído pela maior parte por água, né, por líquidos, cerca de até 70% do nosso corpo pode ser predominantemente líquidos. É muito importante fazer uma correta hidratação. Mas quais seriam as formas mais adequadas dessa hidratação? Porque quando eu acredito que a maioria das ouvintes deve ter a mesma ideia. Ah, é só consumir água, né? Água, mas não tenho muita preferência por água. Então, existe sim algumas técnicas, alguns formatos, né, que podem auxiliar aí na hidratação. A primeira delas, é claro, que é o consumo da água no seu formato natural. Água mesmo, sem nada, sem ser chá, sem ser suco, sem ser outra forma. Porém, em muitos casos, e algumas pessoas relatam, essa dificuldade do consumo hídrico e também de saber qual a quantidade que ele deve consumir. Então, fica aí um cálculo que você pode fazer na sua casa. A quantidade recomendada de água, de líquidos ao dia, é 35 ml pelo seu quilo de peso. Então, você pode somar na sua própria casa. Quantos quilos você tem vezes 35 ml? Assim, você já saberá quanto você deve consumir de líquidos. Esse número, né, ele vai ser dividido da seguinte forma. Sempre 50% água pura. Água mesmo, sem nenhuma adição de nenhum tipo de elemento, nutriente. O restante a gente pode sim completar com os demais líquidos, que daí neste caso pode sim entrar algumas frutas, sucos naturais de preferência e evitar sempre líquidos industrializados, ou seja, refrigerante, a própria bebida alcoólica, porque ambos, eles fazem um efeito inverso no nosso organismo. Eles desidratam. Apesar de ser líquido, né, a fórmula, o que contém ali nesses elementos, tanto nas bebidas alcoólicas quanto nos refrigerantes, não favorecem a perfeita hidratação. Ao contrário, deixa o corpo ainda mais debilitado. Então vamos pensar assim, na questão dos líquidos lá. Você explicou que é 35 ml por quilo. Então, eu fiz as contas aqui rapidinho, né? Fiquei pensando, 51 que são meus quilinhos, vezes ali, deu quase 1,8 litro. Dividindo por 2, deu quase 900 ml. Então, por dia, eu precisaria ingerir 900 ml de água. Isso mesmo. O restante você vai completar com os demais líquidos, que pode ser suco de frutas, as próprias frutas que são ricas em água, né? Isso aí já vai te auxiliar numa perfeita hidratação. Ou seja, o seu corpo, além de estar nutrido, ele vai estar refrigerado, porque a água, ela tem essa função orgânica, né, que é a manutenção da nossa temperatura e outras mais funções aí que são super importantes. Então, no seu caso, você deveria consumir aproximadamente aí 900 a 1 litro de água ao dia, completando os demais com outros líquidos. Quais seriam, então, esses outros líquidos, né? As pessoas devem estar se perguntando. Já que os refrigerantes e a bebida alcoólica não são tão bem-vindas assim, né? Você deve consumir, sim, os outros formatos naturais, que seriam sucos de frutas, mais fruta mesmo, ou polpa congelada. Aí pode ser. Ou então frutas que possuem bastante líquido, como a melancia, o melão, né, o abacaxi também tem líquido. Claro que cada um dentro da sua preferência, daquilo que realmente ele tem hábito de consumir, mas que essas frutas são super bem-vindas. Então é uma forma, né, de nós ajudarmos o nosso corpo. Principalmente porque nesta época de carnaval, também, né, nós temos as altas temperaturas. Isso ainda prejudica o nosso corpo, desidratando ainda mais. Então, você pode ainda consumir muito mais do que a tua recomendação ali de litros. Pode exceder, Nutri? Pode, né? Acontece geralmente ao contrário, as pessoas acabam consumindo menos, né? Mas se você gosta de água, gosta desses elementos que nós citamos, é bem importante fazer o consumo. Bom, então a gente vai ouvir mais uma música agora, se chama Sorte Grande, da Ivete Sangalo. Aí a gente volta podendo falar dessas outras opções de líquidos que nós podemos ingerir. Acompanhe! Mulher! Mulheres Transamérica. Estávamos então, antes de ouvir Sorte Grande, uma música muito conhecida da Ivete Sangalo, estávamos falando então sobre a questão da água. Lembram, ouvintes, que a Evelyn explicou que a gente faz um cálculo para saber ali a quantidade que a gente precisa e desse tanto precisa necessariamente ser água. Mas daí, vocês podem ter perguntado, igual eu perguntei para ela, mas e o chimarrão e o tererê? A Evelyn vai explicar. Explica pra gente, Evelyn. Sim, sempre me perguntam a respeito do tanto do tererê, né, que é bem típico da nossa região, quanto do chimarrão. Então, por eles conterem a famosa erva, então essa erva, ela tem alguns componentes ali dentro, né? Inclusive, às vezes a gente compra com sabor ou com alguns temperos, né? Tudo isso influencia na hora da ingestão, então, do tererê, tanto quanto do chimarrão. Então, ele entraria, né, naquela segunda parcela da quantidade de líquidos dia. Detalhe, e sempre as pessoas acabam perguntando e tendo dúvida também, mas faz mal ou faz bem? Mal ou bem não é bem o detalhe. A questão é, as ervas em geral possuem um nutriente chamado cafeína. A cafeína, ela tem por propriedade, né, estimular o nosso corpo. Ou seja, até é favorável a certo ponto, porque fornece, então, energia, estimula o nosso corpo, nos deixa mais atentos. Só que em grande quantidade, isso pode, né, ser, de certa forma, desconfortável. Então, vale sempre esse lembrete. Mas pode, sim, consumir, mas mesmo assim não se deve deixar a água pura, né? Até mesmo para que as pessoas possam adquirir o hábito de tomar água. Porque se por algum motivo ela vir a deixar de consumir tererê, chimarrão, certas frutas ou certas bebidas, sucos em geral, ela saberá que ela deve consumir então ainda mais água. É, só vale esse lembrete sempre sobre, principalmente, o tererê e o chimarrão. Agora, os demais líquidos, como sucos e frutas, que a gente já citou algumas, sempre será bem-vindo. Além de tudo, né, acompanha aí as famosas vitaminas e minerais, que deixam as pessoas mais fortes, mais, né, ligadas, e tudo isso que as vitaminas podem nos fornecer. Então, vale a pena. Gente, o olhinho da Evelyn brilhando quando ela fala nos minerais é incrível. Vocês que não podem estar aqui conosco, não conseguem ver o olhinho dela brilhando quando fala dos minerais. É muito bom. Bom, Evelyn, a gente não tem como fugir da história do refrigerante e da cerveja. Porque é festa, então as pessoas sim associam a esse tipo de bebida, né? No Brasil é muito comum as confraternizações serem em torno do álcool. E você estava explicando, né, do quanto o álcool e os refrigerantes não fazem parte dos líquidos que hidratam o nosso corpo ali naquela parcela que a gente já explicou. O que, que a gente pode falar mais desse momento onde as pessoas ingerem o álcool, como que isso funciona pro corpo? Tem uma história também, não vamos falar só da cerveja, mas, por exemplo, quem bebe destilado, tem a história de beber o destilado e ir bebendo junto água. O que, que a gente pode dizer disso? Porque não dá pra gente dizer pros ouvintes, não bebam, não dá pra beber, é carnaval, fecha a boca, não bebe. Mas dá pra gente explicar a melhor maneira de ingerir esse tipo de produto que tem como ingerir, mas respeitando o corpo ou não. O que, que você pensa? Existe sim, né? Como você mesmo disse, né, Joyce? Realmente, a maioria das pessoas, né, ela tem por hábito o consumo ou das bebidas alcoólicas, né, tanto a cerveja, que é mais comum, quanto os destilados, e também dos refrigerantes, né? Isso é sempre dito pelos profissionais da saúde, que realmente eles trazem assim consigo número de calorias e demais nutrientes ali que às vezes podem prejudicar dependendo da quantidade. Então, sempre eu faço a ressalva com relação a esses dois líquidos na seguinte: sempre, né, o consumo moderado, menor possível, e uma segunda ressalva é a seguinte: tente saber quanto você tem ingerido, tanto do, se for do refrigerante ou se for da bebida alcoólica, e você faça a mesma quantidade, então, de água pura. Por quê? Um exemplo básico: se você está consumindo hoje 1 litro de cerveja ou 1 litro de refrigerante, então, para auxiliar o seu corpo e não, né, acontecer essa desidratação, você vai ter que consumir, então, 1 litro de água. Isso vai auxiliar, né, o seu organismo ali a não reter todo esse produto, tanto os conservantes e açúcar do refrigerante, quanto o álcool da bebida alcoólica, e vai te auxiliar também na melhora da hidratação, uma vez que ambos têm a propriedade de fazer o efeito inverso, né? Ao invés dele deixar a célula sempre, né, hidratada, ele vai lá e retira a água da célula. E a gente tem os efeitos aí que a gente já sabe, né? No outro dia, a ressaca, alguns problemas, às vezes, de pele, dores estomacais, o fígado que reclama, justamente é esse aí baixo consumo hídrico. Então, se você tem consumido X quantidade de álcool ou refrigerante, consuma a mesma quantidade de água. Lembrando que o refrigerante e o álcool entra na segunda parcela. Você já consumiu água pura, você vai ter que aumentar o consumo da água pura. Aí não pode ser rebatido com sucos ou frutas, mas sim somente com água mesmo. Ouvintes, vamos ouvir então mais uma música que se chama Flor do Reggae. Daí a gente retoma um pouquinho mais com esses cálculos pra gente poder entender direitinho e fazer as nossas contas pro nosso final de semana. Mulheres Transamérica. Vamos gostar esse reggae, Salvador! De quem me beijou, que agora tá tão distante em outra ilha. O amor me chamou de flor e disse que eu era a mim pra vida inteira. Andem comigo como se eu fosse flor. A música Largadinho de Cláudia Leite. Sim. Eu já falei pra você deixar de maresia. Eu quero ver você na coreografia. Comigo! Eu já falei pra você deixar de maresia. Eu quero ver você na coreografia. Se você quiser, pode dançar largadinho. Gostosinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Até o chão, tá. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Se prepare pra subir. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Rádio de pilha lá na Gamboa. Tá tocando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe dançar o largadinho. Mas se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento dançando bonitinho. Let your body loose, let your body loose. With your arms around, look at her happy blue. Se prepare pra subir. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Rádio de pilha na nave boa. Tá tocando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe dançar o largadinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Vai. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento dançando bonitinho. Ai, se você quiser, pode dançar. Venha dançar, venha dançar, venha dançar o largadinho. Venha dançar, venha dançar o largadinho. Se você quiser, pode dançar. Pode dançar, pode dançar. E venha, venha dançar o largadinho. Muito bem, ouvintes. Então, nós vamos agora pro quadro Grandes Mulheres da História. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. O carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. Tem sua origem no entrudo português, onde no passado as pessoas jogavam uma nas outras água, ovos e farinha. O entrudo acontecia num período anterior à quaresma e, portanto, tinha um significado ligado à liberdade. Esse sentido permanece até os dias de hoje no carnaval. O entrudo chegou ao Brasil por volta do século XVII e foi influenciado pelas festas carnavalescas que aconteciam na Europa. Em países como Itália e França, o carnaval ocorria em formas de desfiles urbanos, onde os carnavalescos usavam máscaras e fantasias. Personagens como a Colombina, o Pierrot e o Rei Momo também foram incorporados ao carnaval brasileiro, embora sejam de origem europeia. No Brasil, no final do século XIX, começam a aparecer os primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos cursos. Esses últimos tornaram-se mais populares no começo do século XX. As pessoas se fantasiavam, decoravam seus carros e, em grupo, desfilavam pelas ruas das cidades. Está aí a origem dos carros alegóricos, típicos das escolas de sambas atuais. No século XX, o carnaval foi crescendo e tornando-se cada vez mais popular. Esse crescimento ocorreu com a ajuda das marchinhas carnavalescas. As músicas deixavam o carnaval cada vez mais animado. O carnaval de rua manteve suas tradições originais na região nordeste do Brasil. Em cidades como Recife e Olinda, as pessoas saem às ruas durante o carnaval no ritmo do frevo e do maracatu. Os desfiles de bonecos gigantes em Recife são uma das principais atrações da cidade durante o carnaval. Já na cidade de Salvador, existem os trio elétricos, embalados por músicas dançantes de cantores e grupos típicos da região. Na cidade, destacam-se também blocos negros como o Olodum. Então, vamos ouvir mais uma música em comemoração ao carnaval. Chama-se Festa. Mulheres Transamérica. Ouvintes, então vamos retomar a questão dos cálculos. Lembrem que a Evelyn tinha explicado que você pega o seu peso, multiplica por 35 ml. O que der aí, você vai dividir. Então lembra que eu dei de exemplo? Que o meu deu que eu teria que ingerir 1 litro e 800 ml por dia. Eu tenho que dividir esse 1 litro e 800, então 900 ml são de água purinha, água pura em seu estado natural, e o restante pode ser das outras coisas, como fruta, suco, mas refrigerante ou bebidas alcoólicas, não é interessante participar dessa quantidade que a gente tem que ingerir. Que daí vem o outro cálculo que a Evelyn ensinou pra gente, que é o cálculo do álcool. Se você bebe 1 litro de álcool ou de refrigerante, você precisa beber 1 litro de água purinha, limpinha, gostosinha, geladinha, para poder ajudar o corpo a limpar as toxinas que vêm. Mas, Evelyn, vamos voltar então a esse assunto das toxinas, né? Muitas pessoas se preocupam com a barriguinha que tem, com a gordurinha que fica acumulada, mas na hora de ingerir o álcool ou o refrigerante, a gente não tem muita noção da proporção que isso vem pro nosso corpo. E falar de hidratação nessa época de calor, de festa, é muito interessante porque a gente tá, sei lá, tá passando em algum lugar e para num lugar e acha que comprar esse tipo de bebida já vai tá bom, já vai tá hidratando. Então, na hora da sede, como que funciona isso? Como é esse pedido do corpo por hidratação? É sempre importante nós ficarmos atentos àquilo que o nosso corpo pede. Inclusive, quando as pessoas sentem sede, que a boca seca, que ela sente realmente a vontade de consumir água, esse já é um sinal de desidratação. É por isso que uma das recomendações nutricionais é não deixar sentir sede. E sempre ir tomando a água, né, ou os demais líquidos ali, aos golinhos, para que teu corpo não necessite emitir o sinal de sede. É a mesma coisa da fome, né? Quando nós sentimos fome, né, esse sinal já foi emitido para o nosso corpo, e aí a gente lembra que deve comer naquele momento, né? Porque você já está necessitando, né, daqueles nutrientes, enfim, daquelas calorias. Mas a sede, ela funciona da mesma forma. Então, quando nós sentimos a sede, já está iniciando esse processo de desidratação. Então, por isso que é sempre válido, né, carregar a garrafinha contigo. Para quem trabalha mais sentado no escritório, deixar sempre um copo de água ali próximo para que ele vá consumindo ao longo do dia e não deixe chegar o sinal da sede, né? Para realmente já não iniciar esse processo de desidratação. E aí o corpo já começa, né, a ter efeitos colaterais devido a essa baixa quantidade de água, né? Uma desses efeitos por exemplo, é a sobrecarga da função renal, né? Um órgão tão importante, algumas pessoas já possuem só um, ou está debilitado por cálculos, enfim, tudo aquilo que pode prejudicar a função renal. Então, é mais um agravante e mais um incentivo para que ele venha consumir água aos golinhos ao longo do dia e que não deixe sentir a sede. Se sentiu sede, vai imediatamente saciá-la. Não espere, porque todo sinal emitido, ele fica um tempo ali, né? Passa a vontade de ir ao banheiro, passa a vontade da sede, passa a vontade de comer. Então, a gente desrespeita o sinal que o corpo emite. Então, não deixe isso acontecer, né? Sempre faça a prevenção, que é o consumo adequado, no caso, dos líquidos. As pessoas que estão cuidando da alimentação, podendo pensar no ritmo alimentar que elas têm. Como você é nutri, tem seu consultório, as pessoas te procuram e tem ali o acompanhamento. Mas as pessoas que você acompanha, que gostam de beber, que gostam de curtir esse tipo de festa, que tipo de combinado é possível? Para que, bom, a pessoa não deixe de aproveitar, tome ali o seu tererê, ou o seu chimarrão, ou o seu álcool, ou o seu refrigerante, mas que o... Entrando nessa coisa de respeitar o corpo, que tipo de concessões são possíveis? Sempre é feito mesmo um combinado, né? Um acordo entre o profissional e o paciente. Um acordo que eu sempre faço com os meus pacientes é esse do consumo daqueles líquidos que nós, né, já citamos aqui, que podem trazer efeitos prejudiciais à saúde, que ele seja esporádico e de preferência naqueles dias que estará mais livre e em algumas refeições. Então, eu faço esse combinado naqueles dias que o paciente estiver mais livre, né? e que sejam apenas em alguns horários ou refeições. É um exemplo, no jantar de sábado e no almoço de domingo. Aí fica combinado nessas duas refeições, né, o consumo, então, daquele determinado líquido, sendo álcool ou refrigerante. É uma opção onde a pessoa também ela fica livre para esse consumo, sempre lembrando das quantidades moderadas, mas ela pode consumir normalmente, né? E se caso o paciente ele sinta muita vontade mesmo de consumir maiores quantidades, ou porque ele foi em algum evento, festa, enfim, né, período de carnaval agora, então aquele dia que ele não cuidou essas quantidades, no dia seguinte ele se compromete a cumprir então, né, o cardápio, o plano alimentar, como descrito, mas... é, também aumentando a quantidade de água pura. Então, também pode ser um combinado. Muito bem, ouvintes, cuidem com os combinados, cumpram eles, porque é a sua saúde que está em jogo. Vamos ouvir mais uma música, essa da Ivete Sangalo, se chama Carro Velho. Mulheres Transamérica. Quero meu negão do lado, cabelo penteado no meu carro envenenado. Eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé amor é lenha. Eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé amor é lenha. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor me guia. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor. Oh, oh, me guia, quer andar de carro velho, amor? Que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Quer andar de carro velho, amor? Que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Cabelo penteado no meu carro envenenado. Eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor, me guia. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor. Oh, oh, oh, me guia, quer andar de carro velho, amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Quer andar de carro velho, amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Que venha, é lenha. Que venha, eu sei que amar a pé, amor. Quer andar de carro velho, amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Quer andar de carro velho, amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Quer andar de carro velho, amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Quer andar de carro velho, amor, que venha, pois eu sei que amar a pé, amor. Mulheres Transamérica. Então a gente vai caminhando para a finalização do nosso encontro e nesse sentido, então, Evelyn, eu gostaria que você falasse como que as pessoas podem te encontrar, onde você está, como que as pessoas fazem para poder buscar mais informações contigo, ver teu trabalho, passa teu telefone. As pessoas podem sim me encontrar Eu atendo na área clínica, né? Hoje, atualmente em Foz do Iguaçu, na Clínica Aliance. E também atendo em Santa Terezinha, no Centro Kairos, né? Então, se for da cidade de Foz ou em Santa Terezinha, ambas posso atendê-las. Em Foz, então, na Clínica Aliance, você pode estar entrando em contato pelo telefone 3025-2169 ou pelo celular ou WhatsApp pelo 99928-3038. Em Santa Terezinha, na Clínica Kairos, no 3541-0227. Em qualquer telefone, né, eu faço contato, quem prefere a facilidade de marcar via WhatsApp também. Será um prazer tê-las como paciente e amiga no consultório, podendo elaborar um plano de alimentar e de hidratação individualizado, atendendo cada necessidade, objetivo, e aí contemplando tudo isso através da alimentação e hidratação. Muito bem, então antes da gente dar beijinhos e beijinhos e tchau, tchau, a gente vai ouvir mais uma música. Essa é da Cláudia Leite, se chama Extravasa. Mulheres Transamérica. Fechar o programa de hoje, então nós vamos unir a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo em uma música só, que se chama Deusas do Amor. Mulheres Transamérica. Cheguei. Cheguei com tudo pra te ver, de pernas de fora e agora é alegria. Extravasando com você, vem me abraçar, alisar que eu sou de Vênus. Deusa do amor, tô poderosa, linda e sensual. Vem com calor que ao meu lado. Bem, ouvintes, então nós vamos ficando por aqui. Evelyn Nutri, muito obrigada pela tua vinda. Eu e toda a equipe do Mulheres Transamérica agradecemos a sua disposição. Eu vou relembrar os ouvintes do seu telefone, que é 99928-3038, que pelo WhatsApp eles te encontram e tem o telefone das clínicas que você já comentou. Você pode retomar e deixa uma mensagem final para as nossas ouvintes, por favor. Eu que agradeço, né, a participação, o convite, né, do programa Mulheres Transamérica, e agradecer também por cada uma que está aí nos ouvindo na sua casa, no seu conforto, e deixar sempre a mensagem que é sempre válido cuidar da nossa saúde como um todo. Então, a alimentação saudável, a aquisição de hábitos saudáveis em todo o contexto, né, saúde, mente, corpo, esse equilíbrio sempre deve ser uma busca diária e também colocar sempre como prioridade. Muitas pessoas a gente percebe que colocam isso em último plano na vida delas, então é importante a gente ter isso como primário, né? Isso que a gente vai colher, né, no nosso futuro bem próximo aí. E encontro vocês lá na clínica, né, Clínica Aliança, no 3025-2169. Ou pelo número do WhatsApp aí também, podem me encontrar. E vai ser muito bacana recebê-las lá no meu consultório. Um abraço, tenham todas um ótimo carnaval, um bom final de semana. Curtam, mas sempre lembrem-se de todas as dicas que foram repassadas. Muito bem, ouvintes. Me despeço de vocês, então, dando um beijão, desejando uma excelente folia. No próximo sábado nos encontramos e vocês seguem agora na sua 104.5 Transamérica Foz com o programa Fronte com Guilherme Wojtkowski. Beijos, tchau, tchau! Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.